Et oui, c'est l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Et on se doit de lui fêter son anniversaire comme il se doit. Pour ça, nous organisons une soirée fado, une noite de fandouche, le samedi 30 novembre à 20h, à l'espace Arc-en-Ciel, au 266 Faubourg Vanier à Fleury-les-Aubrais. Avec les voix du fado, Joanses do Fado, com os fadistas Mathieu Domingues, Lúcia Araújo. Na guitarra portuguesa, Manuel Miranda. Viola de fado, João Filipe. Le début et la fin de la soirée sera animé par le trio Luso Latino. Au menu, apéritif gourmand, bacalhau à rade, fromage, dessert, café. 35 euros l'adhérent, 40 euros le non-adhérent, hors boisson. Réservez vite au 02 38 43 50 09 ou par mail arcenciel.iota@gmail.com. Attention, place limitée. Alors, réservez vite la soirée fado du 30 novembre pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Bom dia a todas e a todos, bem-vindos ao programa Voz de Portugal. Eu sou Jesus da Silva, estou aqui convosco até ao meio-dia, até às 12, como sempre, como todas as manhãs de quinta-feira. Hoje estamos na manhã de quinta-feira de 31 de outubro, é o último dia do mês, este 31 de outubro de 2024, e é o dia 305 deste ano bissexto. Estamos num ano bissexto e faltam 61 dias para acabar o ano. Então, para quem está aí por casa, muito bom dia a todas e a todos. Quem está a trabalhar, um ótimo dia de trabalho. Quem vai pela estrada também, à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Muito boa viagem a todas e a todos. Muito obrigado pela companhia. Vamos começar o programa de hoje com o Anselmo Ralph e o DJ Tafinha. E depois vem já aí o Rui Reininho também, logo a seguir, o Carlos Mendes e muita música. Como sempre, a partir das 10h30 vamos ter os fados, dois fados para todos vós que gostam de fado e não só. E também vamos ter muitas dedicatórias até ao meio-dia, a partir dessa hora, mais ou menos, a partir das 10h30 até às 12h. Vamos aqui ter muitas músicas para vós todos aí que estão aí desse lado, na nossa companhia. Muito obrigado a todos pela companhia e vamos lá começar, como disse, com o Anselmo Ralph, com o meu próprio é o título deste bonito tema do Anselmo Ralph, aqui acompanhado pelo DJ Tafinha, e depois vem já aí o Rui Reininho também, o Carlos Mendes, o António Variações, Paulo Gonço e muita música. Muito bom dia a todos, obrigado pela companhia, até já. Yeah. uma camone. É impossível ganhar sem arriscar. Ok, vou tentar simplificar. Algumas damas me tiveram, nunca me entenderam. Os homens que eu te tiveram não sabem o que perderam. Todos fingiram gostar de ti. Sei que tens medo, mas baby, eu não sou o I. É melhor nem sequer ouvir. Muita dama deseja estar no teu lugar, podes crer da inveja. Oh, tu és boa, doce, e eu sou o nega com swag dope. Oh, quanta fenha és gachê, como te crua, sushi. Entra para o avião, esquece o português, vamos para a França, dou-te um filho francês. Vou levar o coche a ver, man. Esquece o meu passado, não tem nada a ver, man. Enfrente o mundão, para estar contigo. Não estou sozinho, tenho ajuda do cupido. A ressaca já passou, baby, agora estou sóbrio. Se tu queres o I, acredita, sou o próprio, próprio, próprio. Baby, eu não sou o I. Eu não sou qualquer vai. Eu sou o teu próprio I. Eu sou o próprio, e tu és a minha camona. Depois do Anselmo Ralph com o meu próprio I, vamos ficar com os Rogério e o Rui Reininho aqui com Arranca Coração. E depois vem o Carlos Mendes com o Nocturno. Muito bom dia. Que está

ser um narguilé. Meu capitão, já é hora de partir e levantar fé. Com o Ruth Boy Banda e o Loco Passa Mansão, este bonito tema aqui noutra versão do tema de Rui Veloso numa versão reggae. E agora vamos ficar com o Adji, o filho do Paulo de Carvalho, que nos vai interpretar a Alma Gêmea. Logo a seguir vai vir a Cuca Roseta. Muito bom dia. Nunca acreditei em alma gêmea, mas só agora estou a reparar, yeah,

vestido de prata, afaguei com dedos brandos, como beijos na maré, a tua boca de morangos, vendida no cais de ré. A primeira mostra o peito, a segunda a roupa branca, a terceira sem defeito, a quarta rebola anca. Há Lisboa em todas elas, a mostrar em cada uma as rendinhas amarelas do seu saiote de espuma. Ai, Lisboa, quem pudesse ser a proa da fragata que rompe quando anoitece o seu vestido de prata, afagar com dedos brandos como beijos na maré a tua boca de morangos vendida no cais de gré. Afagar com dedos brandos como beijos na maré, a boca de morangos vendida no cais do Dré. Foi a Lisboa namorar com a Cuca Roseta e agora vamos ficar com as horas de solidão com o Carlos Pinto e logo assim vai vir o Espécie Sul também com as mulheres e depois eu volto já a seguir. Até já. Foste-te embora e porquê ainda não sei. Foste tu a primeira mulher que eu amei. Posso jurar que te amei como louco, mas para ti tanto amor ainda era para aprender o que é o amor. levantar o braço a torcer. Isto não é um teste, imagina só o que é que eu tenho a perder. Para mim é uma queca, para ti é lazer. Aí eu senta-te um pouco a ver se consegues. Não sujes a cama se é que preferes. Com tantas mulheres, o que é que sugeres? Amanhã dou de fuga e tu não percebes porquê. Nem tudo tem que ser lógico, eu curto mais analógico. Mas assim sou alérgico, sinto querer tirar mérito. Acabei de assinar um contrato com a EMI, visto bem apareço na TV. Mas isso não quer dizer nada, quem ama prefere o amor do que a fama. Sabes bem, o que importa é a nota. Sem ela não tem resposta para mim. Yeah, yeah, yeah. Sabes bem, tudo gira à tua volta. Eu não quero cenas assim. Sobre com as mulheres é o título deste bonito tema. Vamos ficar com os Irmãos Verdade. E chegou a hora, é o título deste bonito tema também dos Irmãos Verdade. E depois logo a seguir vamos ter o Fernando Correia Marques com Acorda ao Meu Coração. Até já, muito bom dia. 9 horas e 48 minutos, sim, aqui é. Chegou a hora de viver a vida com alegria. Chegou a hora de vivermos todos em harmonia. Chegou a hora de pensar nas marcas dos nossos dias. Chegou a hora de mudar o rumo da nossa vida. We'll be right back.

junto ao mar, recordo-me de ti. Imagino porquê a tua cara a flutuar. Porquê é que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina? Acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. E agora vamos ficar com a Agatha e a Veneno e Loucura, e depois vamos ter o Agir mais uma vez com um título, um bonito tema que tem por título Mãe, e depois vamos ter já dois fatos também e muitas dedicatórias até o meio-dia. Até já. Porque é que eu volto sempre a seguir os teus passos? Porque te chamo quando sei que não és certo? Eu não me solto, sou prisioneira dos teus braços. Amor profano,

E agora vamos ficar já aqui com uma música e depois vamos ter muitas dedicatórias até ao meio-dia. Vamos ficar já aqui a seguir com os Quinta de Bilho e com Alves Barrota, bonito tema musical aqui dos Quinta de Bilho. E depois vem já aí uma dedicatória para a Maria e para a Clarice com o Zé Amaro. Mas para já vamos ouvir esta bonita música e depois eu volto já a seguir. Muito bom dia, até já. Quinta de Bilho com Alves Barrota, um bonito tema musical aqui. E agora vamos ficar com Tu e Eu e a Lua. Eu, Tu e a Lua, assim aqui é com Zé Amaro para a Clarice e para a Maria. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Até já. Vem cá, apaga a luz, dá-me um abraço e

sem ti vai celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera. Juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera. E parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns. E muitos anos de vida. Que esta data se repita. Muitos anos sem limite. E nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns. Nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, Jorge Ferreira, para a Dona Isara, para a minha mãe, que está de parabéns hoje da parte da Dona Irene. E agora vamos ficar com o caminho sexto, se tu tivás. E esta é para a Dona Irene, da minha parte. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Até já. Me enamorei e a tua vida e tus costumbres empecé a querer. En el amor y en la pareja me hiciste creer. Y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré. Y a las caricias de tus manos sobre mi piel. Como algo sobrehumano te imaginé. Y sobre un pedestal te puse. ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Detalles cariñosos me acostumbré. Y a las caricias de tus manos sobre mi piel. Y como algo sobrehumano te imaginé. Y sobre un pedestal te puse. ¿Para qué? Si tú te vas, será de mí. Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas. Se tu te vas, será de mim, cantou o Camisês para a Dona Irene. E agora vamos ficar com o Toque e Dança, com o Rimbombalho. E esta é para a equipa do Rabalmão, ali para os lados de São João da Arruela. Um grande abraço para eles, um bom dia de trabalho e tudo bom. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Até já. Gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez. E... luz a pagar. Deves tostões, vais para a cadeia, roubas milhões, vais passear. A fome caminha nas ruas e a fortuna tem motorista. És escravo em parteima de um mundo oportunista. Quem me dera não ter bolsos para o meu bolso não roubar. Melhor mesmo é ser malandro, assim tens mais que ganhar. Olha o povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombado. Olha o povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombado. Olha o povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje a nossa vez e vai tudo. Foram os Toque e Dança com o Rimbombalho aqui para a equipa do Rabalmão e para o Rádio de Sonão Daruel. E agora vamos ficar com grupos de populares dos amigos de sobreposta com o Vira de Braga para o Senhor Braga também. Muito bom dia. Foi o grupo Os Amigos de Superposta para o Senhor Braga, aqui com o Vira de Braga. E agora vamos ficar com o Luc Vivi de la Mer, com o Dominique de Moison e Celasse por Geneviève, que é a Licute aussi, que é também a música do acordeão. Bonne journée a Geneviève e a todos os que estão lá conosco. Muito bom dia. respirant le parfum du vent qui les appelle. Mais si l'air évolue, le temps des terres ne va. La race des marins chez nous ne s'en va pas. Les bateaux déjà morts. E agora, depois do Lubig e de Lameco, o Dominique de Moison por Geneviève, que já écoute tous les jours avec nous. Merci pour la compagnie. E donc, j'ai dédicacé cette jolie chanson de Dominique Moison, Lubig de Lameco. E maintenant, on va rester avec les musiques françaises. Et puis, on va écouter Céline Dion. Céline Dion, qui va nous interpréter encore un soir. Et celle-là, c'est pour Odile qui est à l'écoute. Bonne journée, elle est pleine de bonnes choses. Et puis, c'est la santé surtout. Voilà, on va écouter ce joli morceau de Céline Dion. Encore un soir pour Odile. Et je reviendrai juste après. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ses visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh, si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Une fleur, un souffle, une erreur, un peu de tout, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste un léger retard. Il y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore au soir, encore une heure. Comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire. On regarde juste un report, à peine encore. Je sais, il est tard. Un baiser. Encore un soir. Encore une heure. Un peu de nous. Un rien de Encore un soir, cantou Céline Dion pour Odile. Et agora vamos ficar com a Teresa Tarouca, com os ciganos, com um bonito tema, bonito fado para o seu Joaquim e para a sua esposa também. Logo a seguir vamos ter o Sébastien Perrin com no Portugal este chouette e esta é para o senhor Luís Gonçalves, para a sua esposa ali para os lados de Ion Vale. Muito bom dia. Logo a seguir vamos ter uma página publicitária. Que não conheço, mas esse busto de medalha e preço que nem é carne vã, nem é alma acesa. Saúdo em vosso corpo unicamente. Mas batem palmas. Sur un air diabolique, tout

como sabem, este ano vai ser assim, não podemos fazer a festa como estava previsto na sala de manutenção, porque a sala de manutenção está fechada, está com problemas, como tivemos problemas deste verão, que ardeu um pouco o telhado, não é? E agora estão em reparações. E não temos sala, portanto vamos aqui recordar esta festa, este aniversário da rádio, com fados, uma noite de fados aqui para todos que gostam de fado e não só. Então há que reservar já o seu lugar, porque a sala é pequena e as praças são limitadas, não é? E agora vamos continuar com mais músicas. E como disse há pouco, vamos aqui continuar com muitas dedicatórias até o meio-dia, ainda temos uma hora. E vamos ficar aqui já a seguir. Vamos já ficar aqui a seguir com uma música antes da primeira dedicatória, porque a seguir vamos ter o Tony Carreira para a nossa ouvinte e amiga Manuela, que está sempre connosco, sempre. E portanto, para já, mas antes dessa primeira dedicatória, depois das 11, vamos ficar aqui com os chutes e pontapés, com o fim do mês. Hoje estamos no dia 31 de outubro deste ano 2024. É o fim do mês, é hoje fim do mês. Então vamos ouvir o fim do mês com os chutes. Logo a seguir vai vir já aí o Tony Carreira para a nossa amiga Manuela e também muita música e muitas dedicatórias ainda até o meio-dia. Vamos lá então. Até já. Já cá está outra vez. E nós sempre esticar. fim do mês, já cá está outra vez. E nós, sem pasticar, cantar uns chutes e pantapés. Estamos no fim do mês, hoje é dia 31 de outubro. Foi por isso que eu passei esta música. E agora vamos ficar com o Tony Carreira e com o resto, que é bonito tema aqui para a nossa ouvinte Manuela, que dedica esta música a todos os ouvintes, a todos os animadores. Muito obrigado, Manuela. Para a Dona Glória, a nossa colega Glória também, e para também para a Marise Martin, que, como ela diz, que ido a Biani e a Tony Carreira, da Jorge Chouzinho, em chanção de Tony Carreira, por Marise Martin, por Tutaréa. Para já vamos ficar Tony Carreira com o resto para a Manuela. Muito obrigado a todos pela companhia e obrigado à Manuela também por estar sempre connosco todos os dias. Muito bom dia. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Reste, oh reste, tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile, alors tu verras que tu regretteras peut-être un jour. Tu sais bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste, oh reste, tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile, alors reste pour moi. Cantou Tony Carreira, que a nossa amiga dedicou a todos os ouvintes e a todos os animadores, à Glória também, e ao Lourenço também, que já me tinha esquecido até de falar no Lourenço, porque ela também dedicou esta música ao Lourenço, nosso colega, fã colega, que agora não tem estado cá, mas talvez um dia volte. Como sempre, como antigamente, tinha muita música e estava por cá sempre às terças e sextas-feiras. Agora está ausente, mas talvez um dia volte o Sr. Lourenço. Um abraço para ele também e muito bom dia da parte da Manuela, que dedica esta música a todos os ouvintes e sobretudo o animador também. Muito obrigada. E agora vamos ficar com Jorge Freire mais uma vez com o tema Mãe. E esta é da parte do Arnaldo, do meu irmão Arnaldo. Para a mãe, e que a minha mãe está de parabéns hoje. Então o meu irmão dedica esta música à minha mãe. Muito,

mau costume. Pedi licença ao seu pai, fiz a primeira visita. Parece que aquele dia você ficou mais bonita. Recordo que aquele dia pus um vestido floreado pra sentar a primeira vez perto do meu namorado. Ai, ai, ai, na sala um poder de flor, jogando perfume em nós, deliciando nosso amor. Ai, ai, ai, a meia-noite chegou, os namorados se apartam, eu chorei, você chorou. Até que um par de aliança veio enfeitar nossos dedos, lhe dando mais esperança. Meu amor foi alegria, eu sorria, eu chorava. Era a noiva mais feliz, meu coração palpitava. Ai, ai, ai, aos olhos de nossos pais, quanta alegria, meu bem, não esquecemos jamais. Ai, ai, ai, nossa festa de noivado, naquele dia deixamos o casamento marcado. Na igreja de São João, o padre disse uma coisa: estão unidos pra sempre, você ficou minha esposa. No altar de Nossa Senhora, nossa feliz união, pra sempre lhe dei a chave que abre o meu coração. Ai, ai, ai, a história de dois amores, Deus deu você para mim, como deu perfume às flores. Ai, ai, ai, agora é só escutando o prêmio do casamento lá no bercinho chorando. Foi o Teixeirinha para a Dona Rosa, que está sempre connosco também. Muito bom dia para ela. E agora vamos ficar com o Tony Carreira. Tony Carreira, que vai nos chanter E Faudrait Jamais Que Le Temps Passe. Si c'est là, c'est pour Maryse Martin, qui est à l'écoute. Bonne journée à elle. Bonne journée, Maryse. Et juste après, on aura Willy Camps con Danse, quoi, Danse de Jean Rochka. Et celle-là, ce sera pour Françoise qui est à l'écoute. Bonne journée à tous, merci pour la compagnie. Les maisons bleues, le ciel des jours heureux, mais ce n'est plus nous. Il y avait une balançoire, un chien et des canards. Sur ma photo, je vois une femme auprès de moi, mais ce n'est plus elle. Cette étudiante en droit protestant avec moi, non, ce n'est plus elle. Devant la maternelle, ce n'est plus la rebelle. Il faudrait jamais que le temps passe, faudrait jamais rien changer de rien. Ni les visages dans la glace, les adresses des copains. Il faudrait jamais quitter l'espace où on s'est aimé au quotidien. La fille du tabac en face, l'épicier marocain. Il faudrait jamais que le temps passe. Jamais rien changer de rien, ni nos sourires dans la glace du bistrot parisien où je t'aimais bien.

mexe na volta. Aperto o parafuso e talho uso sem abuso. Piriri, piriri, piriri, perere, perere, perere. É só enroscar o elalê, é só enroscar o elalê. Piriri, piriri, piriri, perere, perere, perere. É só balançar o balancê, é só balançar o balancê. Piriri, piriri, piriri, perere, perere, perere. É só enroscar o elalê, é só enroscar o elalê. Piriri, piriri, piriri, perere, perere, perere. É só balançar no balancê. Piriri, perere, perere. Já enroscou. Gostaste? Enrosque é bom. É a dança do Enrosca com o Brito Campos para a Françoise. E agora vamos ficar com o Mike Brown para a Chantal. E depois vamos ter os Sitiados com a Vida de Marinheiro para o Luís, o Armando, toda a gente conhece. Muito bom dia. Tu vas grandir, loin de chez nous. Tu vas partir, ton au revoir de la mon ciel. Ça voudra dire sans doute adieu. Ne dis pas non, toi mon petit. Tu vas partir pour faire ta vie. Chercher l'amour et le trouver. Tu vas sûrement nous oublier. À dire sans doute adieu, mais si plus tard on ne sait pas, un jour pour toi plus rien ne va. Si tu es seul, écoute-moi, reviens chez nous, reviens chez toi. Reviens chez nous, reviens chez toi. Foi o Mike Brown com Toi, Mon Enfant, por Chantal. E agora vamos ficar com a Vida de Marinheiro com os Sitiados por Luís. Logo a seguir vai ouvir o Florent Pagny, Savoir Aimer, por Luís Ribeiro também. Muito bom dia. Estou a cantar, conheci o marido. dos lados não se vê. Mas dentro uma garrafa nunca vais a pé do pé. Esta vida de marinheiro está a não dormir. Rapará, pará, pará, pará, pará, pará. Esta vida de marinheiro está a não dormir. Rapará, pará, pará, pará, pará, pará. Esta vida de marinheiro está a não dormir. Navego do mar em mar, a quem procuro fazer fortuna, eu procuro naufragar. Telefone até Tóquio, só para te ali cantar. Pensei que a tua voz não pudesse animar. Esta vida de marinheiro, estou a dormir. Para, para, para, para, para, para. Esta vida de marinheiro, estou a dormir. Para, para, para, para, para, para. Há quem navegue de porto em porto, navegue de bar em bar. Há quem procure fama e fortuna, eu procuro naufragar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz me pudesse animar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz... Esta vida de marinheiro com os sitiados, e agora vamos ficar com o Florent Pagny, Savoir et Mai. Esta é de Paulo Luís Ribeiro, que está connosco também. Logo a seguir vamos ter o Chutes e Pontapés com Tu Também, e é para o Sr. Duarte, para a sua esposa e para todos os fãs dos Chutes. Muito bom dia. Sans rien attendre en retour, ni égard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Savoir attendre, goûter à ce plein bonheur. Qu'on vous donne comme par erreur, quand on ne l'attendait plus. Se voir y croire, pour tromper la peur du vide. Entrer comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre. Ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir, en silence sans murmure, ni défense ni armure. Souffrir à vouloir. mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver. Rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner. Donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester. Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout. Apprendre à aimer, s'en aller. Savoir aimer. Savoir aimer quand t'as eu flopagné pour Luis Ribeiro. Et agora vamos ficar com os chutes para todos vós que gostam de chutes e pontapés, Sr. Duarte, e para a sua esposa e não só. Muito bom dia, até já. Mas o instinto foi fatal. Vem contigo no metro, estação Marquês de Pombal. Entre aquele mar de gente que fluía cabisbaixo. Há 10 mil anos atrás cantaram Chutes e Pontapés para o Sr. Duarte e para a sua esposa e para todos os fãs dos Chutes, para a Fátima também e para mim, claro, que eu também gosto dos Chutes. E agora vamos ficar mais uma vez com o Bolito Campos com Lá para a Meia-Noite e até de Madrugada, como diz aqui o Bolito Campos. Logo assim vamos ter uma Maria da Fé, que eu vou dedicar à minha mãe, que está de parabéns hoje. Muito bom dia. Lá para meia-noite, até madrugada. Lá para meia-noite, até madrugada. Todos cansados, todos chuchados. Todos cansados, todos chuchados. Lá para meia-noite, até madrugada. Lá para meia-noite, até madrugada. Todos cansados, todos chuchados. Todos cansados, todos chuchados. Já ninguém o respeitou. Se fechadiado foi também para o botão. Tira com a mão, olha lá, tira com a mão. Chega pra lá, olha lá, chega pra cá. Chega pra lá, olha lá, chega pra cá. Chega pra lá, olha lá, chega pra cá. Meia-noite, e agora vamos ficar com Maria da Fé, e valeu a pena, e esta é para a minha mãe, da minha parte, que está de parabéns hoje, um grande beijinho para ela, e muito bom dia, mãe, beijinho. Valeu a pena vir ao mundo ter nascido, com lealdade vou responder-me

canções que nós os dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso, tu és a chama que se alinha no meu peito, para que seja as sensações que nós os dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso, tu és a chama que se alinha no meu peito, para que sempre seja amor, para o coração maravilhoso com o Marco Paulo, da parte da nossa amiga e colega Glória, que dedicou esta música a todos os ouvintes, a todos os animadores, a todas as pessoas que têm problemas de saúde. E mais atrás foi a Maria da Fé com Valeu a Pena, para a minha mãe, da minha parte, e de parte dos meus irmãos e dos seus netos e toda a família, para festejar este aniversário da minha mãe, que fez anos ontem. E que está de parabéns, portanto, um grande beijinho para ela, de todos nós, e até breve, e muita saúde, muitos anos de vida. E agora vou-vos deixar, daqui a pouco vou-vos deixar, porque que estamos mesmo a chegar ao meio-dia, e eu voltarei para a semana com mais músicas, mais vozes, mais dedicatórias, mais fados, tudo cá de bom sempre na nossa música, todas as manhãs de quinta-feira aqui. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, sejam prudentes, e até para a semana. Muito bom dia. São 11 horas da manhã no continente e na Madeira.